Boa noite, Azul 4209. 4209, número 2 para Pouso, mantém a aproximação e informarei pista livre. Aguardando. Trip 9947, por sessão na remoto no 2, Champagne Stacks. Stacks, normalmente, chamará para o início da Azul 947. E 305, solo aos 23, libera direita, prossiga táxi e alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, da 3305. Juliette, estamos no luto, autorizado o cruzamento da 1735 até o 45. Qual estacionar e a frequência livre? Azul 4209, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 180 graus, 79. Livre Pouso 4209. São 3305, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, 6 dúzia, gente, graças. Para o táxi Gol 1604, 110 a bordo, 3 horas e 42 de autonomia, alternando o ritmo. Taxi de Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Alfa, até o ponto de espera, chamará nessa frequência, Gol 1604. Bom, 4209, solo 24, libere a direita, prossiga táxi Alfa, fechamento da Juliette. Direita, chamamento da Juliette, 4209. Trip 9947, só confirmando, foi liberado o push, tá ok? Trip para o push, 9947. Salvador, Trip 9947, para o táxi, com 97 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, Serra Bravo, Mike Kilo. Aguarde o início de táxi. Perdão. Com 1604, aproximando para a espera da pista, 1-0, pronto. 1604, a linha decola cabeceira 10, o vento 180 graus, 79. A linha decola da 10, 1604. Trip, poderia confirmar apenas o POB novamente? 97, o Trip 9947. Sim, táxi autorizado agora. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Indy Alpha, chama no ponto de espera, você escuta o 47. 1604, decola aos 28, chame controle no 208, bom voo. 208, boa noite, chegou ao 1604. Azul 4209, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 3, 4209. Boa noite, Lono 604, suba ao 370, saída Momo. Na Momo 370, gol no 604. Correio, trip 947, ponto espera do 0 pronto. 947, a linha decola cabeceira 10, 9947, suba ao 380, sai da bola, vigilância. 380, na bola, vigilância, pro 9947. Para o pushback acionamento, posição 4, Oxalé 63 no 3. Puxa acionando 4, chama para início táxi, por táxi, chama em 18,6, por favor. Juno 3 autorizado, puxa estacionamento, chama 3 de táxi. Chamará início de táxi, né? 3 Juno 3, obrigado. É 224, boa noite. Boa noite, 4000 pés, chegada à mão, ajuste no 08. 4000, chegada à mão no 08. Quando 604, vai chamar o centro Recife em 12545, alternar 12685. Recife 12545, 2085, voo 604. Táxi Oxané 6313, temos 145 a bordo, alternando Galeão com 3 horas e 50. 6313, táxi autorizado, Indy Alpha, ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem, 6313. Indy Alpha, ponto de espera na sua escuta, 6313, chamará. Salvador, boa noite. É o Azul 4209. Siga. Ainda está bem cedo para a nossa autorização, no entanto, poderia somente informar qual seria a saída prevista da rota para Belo Horizonte? É da Elmeda. Da Elmeda, muito obrigado, hein? Afirmativo, e para a cópia, quando for o horário, chame 18:30, por favor, tá ok? 18:30, grato, boa noite. Desce para 2.000 pés, baixa marcha estabilizada em LS, 1.018. Ciente para 2.000, 1.018, chamará estabilizado em LS. TB9947, chame em Recife, o frequência 1.260, alterna 1.28.8. Recife 260, 288, TB9947, alba do tipo. Chanel 63, 1-3, está no ponto de espera da 1-0, pronto. 63, 1-3, livre decolagem cabeceira 10, vento no 90 graus, 9-9. Livre linha decolada 10, 63, 1-3. Ryanair 6313, decola os 43, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, 6313. Salvador, boa noite, Oxenay 6313, decolou no perfil da Dael, cruzando 1500. 6313, submatendo 360, saída da Dael. 360, pode voar da Dael, presente? Afirmativo, autorizado da Dael. Obrigado. 47, autorizado, chamando a táxi. Autorizado, chamando a táxi, 6747. Está no localizador com a pista vista, o 6224. Repete, aproximação, torre 2612, bom posto. 186, boa noite. Oi, Oxenay 6224. 6224, reporte no externo, baixado e travado, vento no 80 graus, 7. 1-8-0 com 7, chamarei no externo baixado e travado. Salvador, boa noite, Europa 08. Europa 084, call now 118 decimal 6, please. 1186, Salvador, boa noite, Europa 08. Stand 1-1, ready for push and start. Europa 084, 1 minute for Pierce. Stand by, 084. Alpha 084, ready to copy? Headquarter, Ash 084. Pier 2 Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10. Book a departure, Zipar transition. After departure, left turn. Scott code 5567. And Salvador departure control 120.8. Stand by for readback, please. Oxenay 6224, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 80 graus, 89, cheque 3. Tem baixo travado. Europa 084, read back please. Sorry, could you confirm the standard departure? Departure left turn, and the departure is Puka, Papa Uniforme Charlie Alpha, after Puka Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo. Taxi Web 6747, 191 a bordo, 0400, autonomia alterna com... Taxi Pátio India Alpha, ponto de espera, chame torre 186, corrigindo, chame nessa frequência para decolagem. Pátio India Alpha na frequência, 6747, obrigado. Europa 084, clear to Madrid, flight level 370, aperture blue 10, standard departure Puka, transition Zipar, after takeoff, climb, correction, left turn, squawking 5567, the airborne 120.8, Europa 084. Europa 084, readbacks correct, clear to push back and start up, call me for taxi, please. Clear for push and start, I call you for taxi, 084. Obrigado. Nada. 3325251, obrigado, boa noite. Puxando R6224, solo 50, libere direita e prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o Chanel 6224. Web 6747, pronto. 6747, Aline decola cabeceira 10, vento 180 graus 9 nós. Aline decola